está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento, chegando para ficar bem juntinho até as 3 da tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, galera do Espaço Jovem. Eu sou Gustavo Rezende. E aí, amigos, firmes e fortes? Firmes e fortes. Apesar do calor. Apesar é verdade, calor. Tá uma lua aí fora. Tava quente, bem quente. O maçarico tá a mil. Imagina quando chegar o verão, gente. É verdade. Estamos ainda em outubro, né? Falando em verão, né? Vamos lembrar a campanha que a rádio tá fazendo a respeito da dengue, né, gente? É verdade. Todo mundo aí numa ação preventiva. Todo mundo não deixando água parada, enfim, tudo aquilo que o mosquito gosta, né? Todo mundo fazendo a sua contribuição para evitar que a dengue assole a população neste verão. E você, ouvinte amigo, passa a acompanhar a partir de agora o programa que é o mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, o que temos no programa de hoje? Qual é o nosso tema principal? Temos um tema super forte, né? Múltiplas inteligências, com a Isso participação aí. De perguntas feitas por jovens de várias mocidades do Rio de Janeiro. Bom, temos também o Vale a Pena Conferir, com a entrevista com a escritora Ana Maria Spranger, a respeito do seu mais novo livro, O Crescendo com Isabel. Vale a pena conferir, hein? Realmente um belo material. E hoje, dia 27 de outubro, claro, temos fatos marcantes para contar na nossa linha do tempo histórica. Começamos com o que, Elise? Então, começamos que no dia 27 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobria a Ilha de Cuba. Esse nome foi dado porque significava um lugar central. A viagem de Colombo ocorreu por ordens dos reis espanhóis. Inicialmente, o objetivo do navegador era chegar às Índias, porém acabou indo parar nas Antilhas. Colombo chegou à América graças ao seu projeto de atravessar o Oceano Atlântico, único oceano conhecido da época, em direção ao Ocidente. Colombo começou sua vida como tecelão, mas sempre mostrou interesse pela navegação. Bom, e no dia 27 de outubro, só que em 1858, nascia Theodore Roosevelt. Roosevelt foi o 26º presidente americano e também o mais novo entre eles. Ele teve 2 mandatos. Em seu primeiro, Roosevelt era vice-presidente, tendo assumido o cargo de presidente após a morte do atual presidente, né, William McKinley. Né? Seus 2 governos foram marcados pela intensificação da política intervencionista do governo norte-americano no país e no exterior, sobretudo na América Latina. Uma curiosidade, antes de ser político, Roosevelt foi também ajudante de xerife. E no dia 27 de outubro, só que em 1505, desencarnava Ivan o Grande. Ivan foi duque de Moscou e primeiro czar russo. Seu reinado foi marcado pela unificação do Estado da Rússia, pois antes ela se encontrava sob o domínio mongol. Ivan evitava o conflito com povos vizinhos e só por isso unificou a Rússia, uma vez que as civilizações vizinhas passavam por problemas econômicos que permitiram a Ivan estender o domínio russo. Após a unificação do território, Ivan consolidou a Rússia como país, através de um governo centralizador. Lembrando ao ouvinte que o programa agora é ao vivo, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente, mas não sabe como? É fácil! Por telefone, ligue a partir de agora, até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 27 de outubro, para o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha, Dona Oneida, Dona Nadir, aguardam a sua ligação. Bom, você também pode entrar em contato através do e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então através do site, o www.radioriodejaneiro.am.br. E no Twitter, anote twitter.com/espaçojovemesp. E o nosso fax, que é o 3386-1444. Bom, tem ainda a carta. Você pode escrever para a Rádio Rio de Janeiro através do endereço Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você escreve, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos à pergunta da semana do quiz. A pergunta hoje é a seguinte: na época do Império, aqui no Brasil, começaram a ser traduzidas as obras básicas da codificação espírita. Diante disso, perguntamos: quem realizou a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para a língua portuguesa? Alternativa A: Inácio Bittencourt. Alternativa B: Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Joaquim Carlos Travassos. E aí, galera, qual será a alternativa correta? Letra A, letra B ou letra C? Respostas até a próxima terça-feira, dia 1º de novembro, por vários caminhos. Através de uma mensagem que você pode enviar para a nossa página, dentro do site da emissora da Fraternidade. O endereço é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do programa Espaço Jovem, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, do lado esquerdo. E aí você clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. Ou também o nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Né? Lembrando também, o Espaço Jovem é sem cedilha e o AM é A de Alfa, M de Maria, am.br. Na sua mensagem, não deixe de informar, claro, o seu nome completo e as suas formas para contato. Lembrando que você também pode responder por telefone. Ligue até às 3 da tarde de hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. 3386-1400, 3386-1400. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Consequência, do Grupo Espírita Arte e Consciência, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ou ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Então, estamos aguardando a sua participação. Todo mundo participando, hein? O que rola por aí? Bem, galera, vem aí o segundo Encontro Municipal de Atendimento Espírita de Duque de Caxias. O encontro vai contar com painéis sobre vários temas, como recepção e acolhimento, atendimento fraterno, passe e reunião pública. O evento ocorre no dia 13 de novembro, no domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Grupo Espírita Servidores de Cristo, que fica na Rua Almirante Tamandaré, número 15, quadra 26, em Duque de Caxias. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o próximo dia 30 de outubro. Informações pelo telefone 9443-9006, falar com Bruno. Ou pelo e-mail brunoferraz19@hotmail.com. Está chegando o segundo simpósio espírita sobre população em situação de rua. O evento vai abordar os principais aspectos envolvidos no trabalho com a população de rua. O evento ocorre no próximo domingo, dia 30 de outubro, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, na sede do Instituto Paulo e Estevão, que fica na Rua do Senado, 221, Centro, próximo à Praça da Cruz Vermelha. As inscrições podem ser feitas de duas formas: pelo e-mail, que é o tatical@uol.com.br, ou através do site institutopauloestevam.org.br. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, está oferecendo um curso à distância sobre gestão de centros espíritas. As inscrições são limitadas e ocorrem apenas nos primeiros dias de cada mês. Para quem queira mais informações, consulte o site febnet.org.br/gestão. Janeiro. Boa tarde. Vale a pena conferir. Ela é professora, educadora, espírita e escritora. Escreveu algumas obras para o público infanto-juvenil. Só para lembrar, citamos As Descobertas de Cláudio, Orando com a Mamãe, Crescendo para a Luz e este, o qual vamos hoje aqui conversar, Crescendo com Isabel. Para tanto, seja bem-vinda no Espaço Jovem, Ana Maria Spranger. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, querida Lívia. Boa tarde a todos os ouvintes do Espaço Jovem. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, Ana Maria? É o seguinte, Ana Maria, para começar, né, como sempre, não podemos deixar de perguntar um pouquinho sobre você como escritora. Quando você começou? Bom, eu já sou pedagoga há muito tempo, né? Sou professora desde 1962 e pedagoga também há muito tempo. E sempre gostei de escrever. Então, provavelmente por isso, por ter que gostar de escrever, comecei a escrever. Eu escrevi anteriormente para os adultos e tenho 5 obras. E cerca de 5 anos atrás, comecei a ter inspiração para escrever livros infanto-juvenis. Quantos livros você falou que já escreveu até hoje? Juntando crianças e adultos. 9. Então, você quer dizer, eu ia perguntar, né, se era sempre o infanto-juvenil, mas você já falou que já escreveu para adultos também, né? Quando você perguntar, aí eu digo o nome dele. Se quiser falar, pode falar, coisa boa, não tem problema. Para adulto, nós escrevemos, o primeiro de todos foi o Paulo de Tarso dos Nossos Dias, da editora Leal, lá de Salvador, da editora da Mansão do Caminho. E esse livro, Paulo de Tarso dos Nossos Dias, é um livro bibliográfico a respeito do Mério Divaldo Pereira Franco. Porque desde 1987 eu faço a logística do Divaldo Franco do Rio de Janeiro. É a assessoria dele aqui no Rio, né? Então eu tenho andado com ele desde a década de 80 e tenho visto fenômenos mediúnicos impressionantes. Então aproveitei e fiz esse livro, o Paulo de Tarso dos Nossos Dias, que tem mais de 350 folhas, contando trechos, capítulos, episódios, todos mediúnicos. Tem 69 capítulos. Muito bom. Aliás, tem 70, mas um é a mensagem que Divaldo Franco escreveu quando o Chico Xavier desencarnou. Quer dizer, psicografou, quem escreveu foi Joana de Ângeles. Então tem esse livro. Depois eu tenho mais 3 livros, também da editora Leal, porque as pessoas às vezes estão no hospital, não têm paciência de ler muito. Então são 3 livrinhos pequenos, Afinidade, Amor, Terapia e Serenamente em Paz. Esses livros são somente assim, tipo o Minutos de Sabedoria. Sim, sim. Mas só que é bem menor, é somente um trecho, somente um parágrafo. A pessoa lê, quem estiver na cama, no hospital, eu pensei nisso. E aí fica meditando o dia inteiro sobre aquela frase que leu. Sim. E também é um livro para pessoas levarem, para lerem quando vão visitar alguém nos hospitais. Então ele tem saído muito na editora Leal por causa disso. Sim, são mensagens rápidas, né? Que dá para você ler em qualquer situação. Aí são 4 livros. E o quinto, eu escrevi o nosso programa da Rádio Rio de Janeiro, às terças-feiras, 14 horas, Sorriso de Esperança, teve durante 9 anos a contribuição de Djalma Santos. Então, tudo que o Djalma falou no nosso programa foi publicado no livro Estudando o Livro Dos Espíritos, que, na verdade, só Djalma Santos escreveu. Mas o meu nome está incluído, por isso que são 5, porque é o direito de imagem, né? Sim. Ô, Ana, a gente está aqui justamente para falar um pouquinho do Crescendo com Isabel. Fala para a gente um pouquinho sobre esse livro, sua inspiração, pesquisa para escrevê-lo. Fala um pouquinho sobre o livro. Estou aqui com ele na mão, a capa é muito bonita, criançada aqui, né, sorrindo. Fala um pouquinho sobre esse livro. Esses livros, eles são uma continuação, não é? Uhum. Então, as crianças do Crescendo com Isabel, elas cresceram, porque elas começam nas descobertas de Cláudio menores. E depois o menino que fez ilustrador no Leon Denis, ele fez as mesmas crianças um pouco maiores. Então por isso que aí são 6 crianças na capa. São as crianças maiores. Sim. É a Isabel e os seus colegas todos. Uhum. O Cláudio e todos os colegas dela. Sim. O Guilherme. Na verdade, a Isabel, ela cresce. Por isso que é Crescendo com Isabel. Uhum. E ela é chamada para um dia, na escola de evangelização, trabalhar, colaborar, porque a professora ficou doente, a evangelizadora. Ela fica doente de quê? Ela fica com dengue. Uhum. Então, nós damos todas as explicações a respeito, o que, que é dengue, como é que nós poderíamos fazer para combater um mosquito de nome esquisito, uhum. porque a rosa está com febre, então nós falamos para colocar nos vasinhos, nas caixas d'água, nos pneus, tomar conta dos vasinhos, colocar areia, Sim. tomar conta da caixa d'água, do pneu, das latas nos quintais, deixar tudo limpo, não deixar água acumulada, porque aí nasceriam larvas. Uhum. Se transformariam rapidamente no mosquito, né, transmissor da doença. Uhum. Então é o capítulo 8 que a gente fala, o mosquito de nome esquisito, Sim. que nós vamos escrever a Aedes aegypti, né? Uhum. Então, quer dizer, passa uma boa mensagem, com certeza. A gente está terminando, mas antes eu gostaria que você dissesse pra gente onde o teu livrinho pode ser encontrado, na verdade os seus livros, suas obras. Onde os livros infantos juvenis podem ser encontrados na editora Leon Denis. Uhum. Há também algumas livrarias escritas que tem, mas na editora Leon Denis, 2452-7700. Na rua João Vicente, 1445, em Bento Ribeiro. 2452-7700. Uhum. E qualquer outra informação, se quiserem, o meu e-mail. Sim. Ana Spranger, que se escreve Spranger, S-P-R-A-N-G-E-R, anasprangerarroba@gmail.com, ou anasprangerarroba@uol.com.br. Pra gente fechar, vem mais projetos por aí, Ana? Não sei, que como eu lhe falei, são inspirados, eu acordo com a inspiração. Ah, então tem que aguardar a nova inspiração, né? De 3 anos para cá, eu consegui publicar esses 3 em 2010, uh-huh. e o Lito Cãozinho uh-huh. será publicado, está no Prelo, em 2011, ele está pronto, uh-huh. Está pronto desde outubro no Leon Denis. Então eu estou aguardando, né, porque o telefone toca de lá para cá. Claro, é verdade. Ô, Ana, eu gostaria de te agradecer, tá, a participação, desejo sucesso para você. O livro é muito bonitinho e eu recomendo, viu? Então, estivemos aqui com a Ana Maria Spranger falando das suas obras e desse que está aqui na minha mão, Crescendo com Isabel. Outras informações, né, a Ana Maria já deixou o contato dela. Muito obrigada, Ana. Um beijo para você, viu? Muito Fica com Deus. Vale a pena conferir aqui no Espaço Jovem. Espaço Jovem! E o tema do programa de hoje, claro, super especial, é um tema, né, que vem provocando muitos debates, né, não só no meio espírita, mas também nos meios acadêmicos, né, em geral, no campo educacional, enfim, a questão das múltiplas inteligências. E para conversar sobre isso, né, a gente recebe ninguém menos que o José Carlos Leal, ele que é trabalhador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e claro, um escritor, conferencista, professor, enfim, uma pessoa já dedicada há muitos anos ao estudo, né, da doutrina e à própria academia em geral. Zé Carlos, muito obrigado pela sua vinda, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Espaço Jovem, sinta-se em casa. Boa tarde, Marcos, os demais companheiros da mesa e principalmente aos ouvintes, que tenha paciência de nos ouvir e conversar conosco. Valeu, gente, estou aí para conversar com vocês. Com certeza. Zé Carlos, dentro da proposta bem didática, né, que o Espaço Jovem tem, né, começando pelo começo, o que são múltiplas inteligências? Como é que a gente pode definir isso? Muito bem. Desde o poeta grego Arquíloco, que viveu no século 7 a.C., houve um debate, uma discussão interessante. Será que funcionava a inteligência como um todo? Era capaz de ser dividida? E nesse momento, abriu-se um grande debate com duas facções. Aqueles que afirmavam que a inteligência era um todo e os que diziam que a inteligência podia ser dividida em setores ou em partes. Bem mais tarde, um homem chamado Gall criou a frenologia, que seria a possibilidade de você dividir, lotear o cérebro em algumas partes. E cada uma dessas partes seria responsável por uma atividade mental. Mais tarde ainda, um outro chamado Pierre Broca. Broca foi um fisiologista, um médico, um cirurgião, que estudou o cérebro e também criou a ideia de que havia grandes áreas cerebrais que eram responsáveis por comportamentos. E que lesando uma área dessas, produziria no comportamento do homem uma alteração grave. Por exemplo, se ele lesasse a parte esquerda do cérebro, do cerebelo, você teria problemas de alexia, ou seja, de incompreensão de palavras. Teria problemas com respeito à articulação da palavra. Então ficava claro que essa região estava ligada à palavra. Com isso, os debates ficaram bastante acirrados, né? No meio psicológico, insisto nisso, no meio psicológico materialista, de Sim. origem behaviorista, comportamental, cognicista. E surgiu então um homem chamado Gardner, Howard Gardner. Esse é o grande responsável pela teoria das inteligências múltiplas. Ele parte da teoria da ideia de que o cérebro funciona por partes e que cada talento humano seria uma forma de inteligência. Ele reconhece 7. Então, por exemplo, ele fala da inteligência linguística. O que é isso? É o dom, a competência, a capacidade de lidar com palavras. O Drummond dizia assim: lutar com palavras é a luta mais vã. E a gente retoma, mal surge amanhã. E é verdade, a palavra é tudo. Tudo é questão de palavra. E há pessoas como os poetas, os escritores, que têm habilidade em lidar com palavras mais do que aqueles que não são poetas. Então eles teriam, segundo Gardner, uma forma de inteligência, que seria a inteligência linguística, a competência linguística, que, no modo mais popular, seria a vocação para escrever. Sim. Há quem fale, por exemplo, eu não consigo escrever nada, eu falo, mas quando eu vou escrever, essa pessoa seria carente dessa inteligência. Haveria também um outro setor, que seria a inteligência musical. Pessoas que desde pequena têm um talento fantástico para executar músicas, têm a vocação para a música. E, engraçado, vocação não é gostar de, vocação é estar habilitado para. Eu certo. Tenho um amigo que ele toca um violão para ninguém botar defeito, mas toca muito, só que não gosta de tocar. Sim. Então ele está apetrechado, né, fisicamente, mentalmente, para tocar violão. Ele não quer tocar violão, não gosta. É um favor que ele faz às pessoas. Tá, tudo bem, vamos tocar um pouquinho aqui para vocês. Tá bom, né? Vamos lá. E os que gostam muito de tocar e jamais aprendem, porque não tem ouvido musical, que não consegue distinguir um lá de um ré, que não tem noção de harmonia. Essas noções todas formariam o talento ou a inteligência musical. Então, cada tipo de dom, o Gardner chama de inteligência. Ele separou 7. E, engraçado, quem está me ouvindo, ele criou até a inteligência chamada sinestésica, ou corporal. Sinestesia, né? O Pelé teria essa inteligência. Michael Jordan teria, que é dos mímicos, por exemplo, que é dos atletas, daqueles que são capazes de usar o corpo criativamente. Usar o corpo de uma maneira que nenhuma outra pessoa esteve capaz de criar. Ele dá um exemplo no livro dele, que é um livro notável, chamado Estruturas da Mente. Sim. Ou Inteligências Múltiplas, o livro dele tem esse nome. Do Marcel Marceau, que é um francês mímico, que era capaz de criar com as mãos, criar com a expressão fisionômica, situações que você entendia perfeitamente bem o que ele dizia no teatro. Carlito, nos filmes mudos, lembra dele? Sim. Ele tinha também essa habilidade. Então, o que a gente chama de habilidade ou de vocação, o Gardner chama de inteligências. E eu queria, só para terminar, dizer isto, que essa postura do Gardner, como as posturas anteriores, todas são materialistas. E nós não podemos discutir inteligência sem passar pela doutrina espírita, sem passar por duas ideias fundamentais: reencarnação e mediunidade. Claro. Ele confessa, o Gardner, no livro dele, confessa com muita humildade até, que o problema até hoje está insolúvel. Ele acha que apenas é uma hipótese que ele... Por que será que está insolúvel, né? Que ele lança, né? Porque eles caem em conflito, batem de frente com as chamadas superinteligências, ou das crianças gênios. Um menino com 8 anos capaz de executar torneios no violino, no violão, concertos fabulosos, né? O caso de Mozart, o caso de Beethoven, o caso de Pablito Arriola, que é um notável pianista com 3 anos. Né? Byron leu a Bíblia com 4 anos. Então são inteligências que você não consegue explicar no modelo psicológico, no modelo materialista. Não há explicação. Mas você pode atribuir a genética, por exemplo, ou ao meio... é insuficiente para responder à questão dos gênios. Ele próprio, no livro dele, faz comentários sobre crianças geniais que ele atribui em situações cerebrais. A ideia sempre é essa que ele coloca. O cérebro é responsável pelo comportamento. Então, os comportamentos inteligentes derivam de regiões do cérebro que respondem àquele pensamento. Mas isso é praticamente quase que nulo como resposta, a resposta verdadeira ao problema, à questão. Claro. Então, é o seguinte... A teoria, né, das múltiplas inteligências, de quando ela data essa descoberta? Eu já disse, ela é muito antiga. Né? Eu falei no pensamento grego de Arquíloco do século VII. Né? E ela veio avançando pelo século I. Agostinho faz referência a isso, Santo Agostinho. No século XIX, eu falei o Lavater, falei do Broca, né? Falei do Gal e de tanto. Binet Simon, por exemplo, é autor de um teste, chama teste de QI, que é aquele que avalia a inteligência das crianças, fazendo uma espécie de operação matemática entre a idade mental e a idade cronológica, por meio de testes que se aplica para saber o QI de uma pessoa. Agora, modernamente, vamos dizer assim, contemporaneamente, a ideia está presa, está ligada ao nome do Howard Gardner, num livro chamado Estruturas da Mente, ou Inteligências Múltiplas. Sim. Maravilha. O nosso tema são as múltiplas inteligências, mas e com relação às simples, aqueles que não têm as múltiplas inteligências, há uma definição para elas? Não existe isso, aí está a questão, não há isso. Todo ser humano tem inteligências múltiplas, tem capacidades. Você, por exemplo, pode ter uma bela vocação para tocar um instrumento qualquer. Só que nunca chegou perto, não acredita que é capaz, nunca se interessou por isso, mas começar a desenvolver essa inteligência. Então, só as habilidades do espírito. Voltando à questão do espírito. Sim. Gente, nós encarnamos muitas vezes. E nas diversas encarnações, a gente foi músico, bailarino. Você que tem preconceito, aí você foi bailarino, eu não fico triste, não. Bailarino, escritor, poeta. Isso é acumulado no arquivo espiritual de cada um de nós. O nosso HD, né? E quando nós reencarnamos e chegamos aqui à Terra, felizmente para nós, desce uma cortina que cobre que toda a lembrança da vida passada, mas que aparece na forma de vocação. Olha, eu, por exemplo, aprendi espanhol ouvindo bolero e cantando tango. Só, nunca... Bastou? Nunca, bastou. E quando eu cheguei a Madrid, certa vez, numa livraria, fui pedir um livro e falei, claro, em espanhol com a pessoa que vendia o livro, ela perguntou de que parte da Espanha eu era? E eu nunca, tinha abriu a gramática. Então essa facilidade tem que ser reencarnatória, porque claro, eu não estudei, eu não aprendi isso aqui. Então essa inteligência linguística que eu teria para línguas, eu conheço algumas línguas, umas 4 ou 5, mas que eu nunca estudei, porque eu era muito pobre, não tinha dinheiro para isso. Sim. Muito pobre. Hoje não podia pagar os cursos de ADES, esses cursos que vocês conhecem aí, que estão até hoje meu, né? Uhum. Eu não tinha. Então eu pegava uma gramática, lia, decorava os conceitos e ia para lugares de vinho marinheiros americanos, por causa do Carlos do Porto, a casa do estudante do Brasil, que era um lugar, um albergue. Sim. Que vinha estudantes da Inglaterra, da França, e eu conversava e tentava. Praticava, né? Aprender. Tanto é que eu aprendi essas línguas para ler, não para falar. Que eu tinha vontade de ter acesso à literatura estrangeira e não sabia inglês, por exemplo. Eu aprendi inglês para ler em inglês. Francês, italiano, para ler em francês ou em italiano. Isso não se explica de outro modo, senão pela questão da reencarnação. Né? Não vejo outra maneira possível, não é? Com certeza. A gente está conversando com o José Carlos Leal nesse papo muito, muito legal sobre o tema múltiplas inteligências. E esse papo volta daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Espaço Jovem volta já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também, é claro, na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você confere tudo sobre o que é a rádio, o seu trabalho já há 40 anos em prol da divulgação do Espiritismo, sempre de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da emissora, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, mas exatamente no canto superior direito. É só clicar lá no Ouça Agora e você passa a ouvir toda a programação da rádio em tempo real, tá? Online. E é claro, você ouvinte do Espaço Jovem, não deixe de conferir o nosso cantinho, a nossa página dentro da página da rádio. Para tanto, é só você ir no link do programa Espaço Jovem, que fica também bem visível na página de entrada do site, e aí você tem acesso às nossas informações, dicas, curiosidades, áudios de programas anteriores, tem vários lá, você que perdeu algum por algum motivo, você pode conferir também edições anteriores do programa. E, é claro, também entrar em contato com a gente, bastando para isso clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem, que fica também no lado esquerdo da nossa página. É só clicar nela e deixar a sua resposta, a sua mensagem, o seu recado. Então, não deixe de conferir, vários motivos aí para isso. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br, ok? E aí, Gustavo, o jovem espírita vive de brisa? Definitivamente não vive. Então é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o quê? Bom, começamos com a Defensoria Pública da União no estado do Rio de Janeiro, que está abrindo oportunidades de estágio para estudantes de direito. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 16 de novembro, através do site dpu.gov.br. ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 16h, na sede da Defensoria Pública, que fica na Rua da Alfândega, número 70, no centro do Rio. A Câmara Municipal de Itaboraí está oferecendo 49 vagas em concurso para os níveis médio e superior. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 14 de novembro, através do site faibc.org.br. E outra prefeitura aqui do estado do Rio, no caso a de Cardoso Moreira, também está oferecendo 67 vagas. O concurso oferece vagas para os níveis superior, médio e fundamental, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembro através do site idecam.org.br. A todos os interessados naquilo que divulgamos no programa de hoje, boa sorte! Boa sorte! Valeu! E, claro, hora dos nossos abraços, né, Lízia? É hora dos nossos parabéns a quem faz aniversário. Vamos quem ver faz aniversário nestes próximos dias, Lízia? Olha, vamos ver aqui. É, do dia 23 para cá, é Milton José de Bezerra. Sim, você sabe? De Menezes. Então, no dia 23, né, parabéns. Isso. Também. Roberto Fernandes Grandes. Isso. É Gandres. Gandres. Ô, Gandres. Menino, parabéns para você, viu? Sebastião Balbino Marques, também no dia 25. Parabéns para você. Felicidade. Dia 28 amanhã, não é 28 amanhã? Isso. É o Serginho Melo, Sérgio José Melo, aqui da nossa técnica. Parabéns a ele ali, bem nosso na nossa frente. Supervisor dos operadores. Ei, vai parabéns. Comes e bebes na emissora. Serginho, traz bolo para amanhã. Bolo para amanhã. Parabéns, Serginho. Felicidades. Parabéns. Sempre. Olha, tudo de bom. No dia 30 de... 31. Dia 30 do 10. 30. Eu quero parabenizar a minha cunhada, Adriana Matos Fernandes. Parabéns, Dri. Beijo pra você. Saúde e paz. Valeu. Dia 31, nós temos a Mônica Cristi, a nossa... da Mulher Brasileira. A nossa apresentadora da Mulher Brasileira. Mulher Parabéns, Brasileira. Moniquinha. Beijo pra você. Isso aí. E a Clarinha, que dia mesmo? Dia 29. Ah, Clara Maria, dia Clara 29, Maria. Sábado. Ei, seu parabéns. Seu segundo aniversário. Minha filha, Clara então, Maria. Então, beijo pra você. Saúde, paz, fofa. Clarinha. O bebê cor-de-rosa aqui do barquinho. Então, tudo de bom pra vocês todos. Até semana que vem, né? Que isso. Aqueles que fazem aniversário, saúde e paz, tudo de bom, viu? Isso é verdade. Comemorem bastante. Verdade. É, Clarinha soprando, né? Sua segunda velhinha. Segunda velhinha. Coisa mais linda. E... também mandar um abraço pra todos os que aniversariam hoje. Né? Hoje, dia 27 de outubro, 27. Todos os que também aniversariam na reprise do programa, domingo, dia 30, a todos muitas felicidades, saúde, paz, muitas alegrias. Amém pra todos. Viu? E tudo os ouvintes, bom. A turma dos abraços está grande hoje, né, Elise? Ah, menino, que coisa boa. Vamos ver. É o Júlio de Itaipu. Niterói. Beijo pra você, Júlio. Tudo de bom pra você aí. A Tânia Regina do Caxambi, beijo pra você, Tânia. Isaldino aqui da ilha, um beijo pro senhor, seu Isaldino, visite-nos mais uma vez. João de Caxias, um beijo, garoto. Mônica de Jacarepaguá, um beijão pra você também. Quem mais? Andréia de Marechal Hermes, um beijo pra você, garota. Nilza aqui da ilha do Governador, beijão, viu? Compareça. Ângela de Fragoso. Magé. Um beijo pra você que está nos ouvindo aí. Quem mais? Peraí. Marisa de Anchieta. Sim. Um beijo. Estamos indo também longe. Também presença, viu? Constante no Espaço Jovem. Seu João Constâncio, também de Anchieta. Obrigada. Um beijo, viu? Priscila do Caxambi, beijão pra você. Fátima do Meyer, Walter de Brás de Pina, também um beijo, obrigada. Todas essas participações foram por telefone. Agora vamos ver por e-mail. Quem é aqui? É o Nando. Nando, veja a cidade vamos da qual ver. O Nando... De Porto Alegre. É... Beijo pra você, garoto. Ouvinte do Sul. Do Sul. Nos ouve pela internet. E... obrigado pela sua audiência. Obrigada. Nando. Participe mais, muito viu? Muito nos honra, viu? Valeu. É isso, grande abraço. Muito bom, viu? Beijo pra você. Também mandar um abração pra Maria Aparecida de Belfor Roxo, pra Ana Regina e a Vera Lúcia do Fonseca, da minha área, né? Fonseca, Niterói. E também para Maria Helena de Jacarepaguá. Um abração. A Maria Helena diz que não perde esse programa. Tem 86 anos. É jovem, é jovem há mais tempo. Muito, essa jovem há mais tempo. Mas tá é mandando um abração para todo mundo, né? Para o professor José Carlos Leal, para a gente. Obrigado, Maria Helena, pelo carinho, acima de tudo. E obrigado ao carinho, pelo carinho de todos vocês, ouvintes do Espaço Jovem. Participações cada vez mais em maior número. A gente só tem a agradecer, claro. Com certeza. E pedir que vocês continuem participando. Quero okay? mandar beijinho para Vera, lá de Pilares, viu, Vera? Beijão. Valeu. Quiz. Bem, galera, voltando a falar de quiz, né? Vamos à nossa pergunta da semana. A pergunta da semana é a seguinte: na época do Império, aqui no Brasil, começaram a ser traduzidas as obras básicas da codificação espírita. Diante disso, perguntamos: quem realizou a primeira tradução de O Livro dos Espíritos para a língua portuguesa? Alternativa A, Inácio Bittencourt. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Joaquim Carlos Travassos? Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C. Até a próxima terça-feira, dia 1º de novembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da Emissora da Fraternidade. O endereço www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do programa Espaço Jovem e... ao clicar nesse link, depois, ao estar na página do programa, é só clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Você tem também o Twitter, no twitter.com/EspaçoJovemESP, o espaço é sem cedilha. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço também sem cedilha. E o nosso telefone de atendimento ao ouvinte, 3386-1400, 3386-1400. Lembrando que por telefone o prazo de atendimento é apenas durante o programa de hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro. Na sua mensagem, não deixe de informar o seu nome completo e, claro, as suas formas para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Consciência, do Grupo Espírita Arte e Consciência, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ou ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Participe! Todo mundo participando, hein? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E voltamos a conversar com o José Carlos Leal, ele que é trabalhador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e conversa hoje sobre o tema Múltiplas Inteligências. O José Carlos, né, é trabalhador do ICEB. José Carlos, atualmente o ICEB está se reunindo no CERJ, né, para quem queira, né, manter contato. Dos inválidos, né? 182 ou 182 só? É, 182. 182. 182, né? No centro do Rio. É aos sábados... Geralmente os cursos são cursos, não chegam a ser encontros. Esse encontro é uma maneira de falar, né? Em verdade, lá existe um curso de espiritismo com métodos próprios, adequados a cada pessoa que chega lá. E isso é um curso muito bem dado, pessoas altamente qualificadas. E tem uma ideia, o Jorge Andréia dá cursos lá. Então não é um lugar, um espaço que você vai aprender e muito sobre espiritismo. Com certeza. Bom, dando sequência então ao tema, né, de hoje, Múltiplas Inteligências. Você falou muito do Howard Gardner, Zé Carlos. Você pode falar um pouco sobre ele, o que o levou a criar esses estudos, né? Porque ele deve ter pensado em alguma demanda, né? Ou alguma carência de demanda em relação a isso. Em que ele se baseou para criar essa teoria das múltiplas inteligências? Primeiro, a gente cometeu uma falha pedagógica ou didática em não definir o objeto da nossa preocupação, que era a inteligência. Sim. O que é inteligência? Então eu vou dar a você uma definição bem breve de inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas e enfrentar situações novas. Claro. Eu vou lhes dar um exemplo bem simples disso aí. Quando Kurt Wertheimer e Kofika estavam em Tenerife, em uma ilha, estudando animais, inteligência de animais, eles tiveram como objeto uma macaca chamada Kathleen. E colocaram Catherine com fome dentro de uma jaula. Do lado de fora, colocaram uma banana. Então, Catherine tinha um problema, que era pegar a banana, uma vez que ela estava com fome. Esse era o problema dela. Sim. E colocaram dentro da jaula dois pedaços de madeira, dois tubos, para que ela pudesse, né, pegar a banana. Só que ela tentou com um e não conseguiu. Tentou com outro e não conseguiu. Ao contrário da gente ficar zangado quando resolve um problema, fica triste, deixa de comer quando faz um problema, ela passou a brincar, igual não. Andando, brincando. De repente, na brincadeira, ela percebeu que um tubo se encaixava no outro. Quando ela meteu um tubo no outro, ela teve um insight. Quer dizer, a percepção, ela descobriu que agora aquele instrumento podia pegar a banana. Ela puxa a banana e resolveu o problema. Então, hoje não se diz mais animais irracionais. Se diz que eles têm um nível de inteligência menos sofisticado que o ser humano, mas que são inteligentes. Sim. Também. Não há preconceito mais contra animais. Até uma luta moderna para evitar que macacos sejam levados a pesquisas em que tem que ser sacrificados, né? Mortos, porque os nossos irmãos estão agora num nível de respeitabilidade um pouco maior do que o que havia. Quanto ao Gardner, eu posso responder também de maneira bastante rápida. Em que se baseou o Gardner para criar a teoria? Ele mesmo diz isso. Ele é uma pessoa muito sincera, uma pessoa interessante, muito humilde. Ele diz: olha, na minha ideia não há nenhuma originalidade. Eu estou baseado na tradição dos estudos do cérebro. Sim. Estudos esses, os psicólogos se afastaram tanto dele, deixaram mais para cirurgiões, anatomistas, e não para os psicólogos. Então ele segue toda uma tradição de estudos do cérebro com respeito à localização ou topografização de lugares cerebrais correspondentes a comportamentos. Essa é a primeira situação. E o que ele quer com isso? Engraçado, ele quer com isso efetivar e trabalhar a educação. Sim. Ele tem mais uns 5 ou 6 livros sobre teoria da arte, sobre teoria do comportamento em geral, sobre pedagogia. Ele quer saber de que maneira a gente pode usar a inteligência humana de maneira mais eficiente na cultura por meio da educação. Claro. Como é que é possível educar nossas crianças da ideia das inteligências múltiplas? Como é que eu posso criar com o Mestre Suzuki, japonês, que supostamente criaria violinistas, né? Sim. Em muito pouco tempo. Há um método de pintar com o lado esquerdo do cérebro. Eu tenho uma cunhada que passou a pintar assim. E de uma hora para desenvolveu nela um talento para pintura que ela não conhecia antes. Então o desejo dele é influenciar na educação, na formação das pessoas, respondendo a pergunta: de que maneira podemos utilizar melhor a nossa inteligência para nós próprios e para a sociedade e para a cultura como um todo? Maravilha. Lízia? É possível uma pessoa saber tudo de tudo? Existem as chamadas habilidades gerais? Uma dúvida de muitos, hein? Existem habilidades gerais. Em grego, polimatias, o polimata. O polimata é um homem como Da Vinci, por exemplo, ou como Aristóteles, que dominavam zoologia, fitologia ou botânica, teatro, retórica. Há homens geniais assim. A tendência moderna é para a especialização. Sim. Acabar com o super-homem, com o polimata, aquele fato sanitário, e colocar a equipe, né? Em cada um cuida de um aspecto, de um lado. É perfeitamente correta essa postura. Porém, saber tudo não. Vamos voltar agora a Sócrates, né? Quanto mais se sabe que não se sabe. O sábio é aquele que sabe, que não sabe. Então, frente ao saber como um todo, nós sabemos gotas desse saber. Não sabemos tudo. Agora, é possível, desse pouco que nós sabemos, setorizar e se entregar a várias atividades. Saber de tudo um pouco. Um pouco, né? Formaria um indivíduo que é muito bem informado. Quando é muito bem informado, que você conversar com ele, ele sabe. Ele sabe na proporção em que ele pode saber, não é que ele deveria saber. Porque o saber como um conjunto total de informação é impossível para nós. Perfeito. Agora, só para a gente fechar, é boa ou ruim essa visão do especialista que vigora hoje? Depende da maneira como você veja a questão. Se você perceber do ponto de vista da humildade, da solidariedade e da formação de equipe, é boa. Que ninguém faz nada sozinho. Claro. Sim, então, no hospital, você tem hoje um oftalmologista, tem um frenologista, tem um psiquiatra, tem um neurologista. Esse conjunto seria de um homem só no passado. Então, sim, no passado, um homem só teria absorvido todas essas coisas. Então, além de gênio, ele seria muito vaidoso, né? Eu sei. E, modernamente, a ciência está mostrando que nós sabemos o mínimo. Então, é necessário reunirmos em conjunto, em grupos, e trocar informações, e trocar práticas. Nesse sentido, é muito bom. Agora, não se afastando daquela ideia de técnica, aquele que sabe tudo de nada. Tá. Também não é muito bom. Muito bem lembrado. Queremos aqui agradecer a participação do José Carlos Leal, ele que é trabalhador do ICEB, escritor, professor. José Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final? A vocês todos, felicidades, sucesso. Obrigada, e que exercitem a inteligência e saiba o seguinte: você pode muito mais daquilo que você pensa que pode. E toda vez que você diz eu não sei, você não sabe realmente, ou para mim é impossível, aí ficou impossível. Então tá certo. Conversamos então com José Carlos Leal aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bem, galera, voltamos a falar sobre quiz, só que sobre o quiz da semana passada, a resposta do quiz da semana passada. Na semana passada perguntamos o seguinte: o Livro dos Espíritos é o primeiro livro sobre a doutrina espírita publicada por Allan Kardec. Diante disso, perguntamos: em que ano foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos? E aí, Lízia, qual a alternativa correta? Pois é, quem colocou a... acertou em 1857. Bom, gente, essa foi fácil, né? Muito, muito fácil. 1857, uma data bem conhecida, um ano bem conhecido de todo mundo. E quem ganhou? Quem ganhou foi um menino, foi Walter de Brás de Pina. Parabéns, viu? Parabéns, Walter. Tudo de bom para você. O Walter irá ganhar, como brinde do Espaço Jovem, um exemplar do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. O Walter tem um prazo de 10 dias para retirar o seu brinde, a contar já a partir de amanhã, dia 28, diretamente aqui na portaria da Rádio Rio de Janeiro, bastando para isso trazer um documento de identificação com foto. Parabéns, Walter, mais uma vez, muito obrigado a você e a todos os que participaram de mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guga. Fim de papo, fim de Espaço Jovem, galera. Mas peninha, né? Temos encontro marcado semana que vem, verdade, não é isso? Verdade, encontro marcado quinta-feira às 14h com o programa ao vivo e no domingo a nossa reprise também às 14h. Isso aí. Elisa, quem quer entrar em contato com a gente? Pois, é fácil? Claro, anote nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.m.br e tem também o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você coloca seu nome, né, seu endereço, a sua mensagem e é só participar. Isso aí. Tem também o Twitter no twitter.com/espaçojovemesp. O espaço é sem cedilha, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Obrigada às meninas do atendimento, Valdeci. E quero mandar um beijo pra galera lá da Escola de Rádio. Beijão. Até semana que vem. Tchau. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.